9 e 5. Não, ator, 9 e 5, mais tanto dentro. Oi, Salvador, bom dia, Paulo Romeu, mais tanto, Juliette. 4 milhas para o externo, baixa a travada. Quer dizer, corrigindo, 4 milhas para o externo. Mike Tango Juliette, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 4 agora, correção tráfego já avistado, chame no externo, contra embaixo travado para a posição de pouso, Mike Tango Juliette. Afirmativo, departamento externo para embaixo travado, Mike Tango Juliette. Quanto ele espera pronto, Juliette, 508. Olha, deu qual a sua parada, senhor? Afirmativo. Sim, sim. Então, por gentileza, ali mantém na 10, agilizando a manobra, senhor. Ali mantém agilizando, 1804, desça para 2 mil pés, autorizado LS. Ajuste agora no 0 no 4. Ok, para 2 mil, com 1014, no 0 no 4, autorizado LS. Reformar estabilizado, 804. Tá, vamos na 0, 802. Voo 995, desça para 2 mil pés, número 3 na aproximação, autorizado LS. Ajuste no 0 no 4. Descida autorizado 2 mil, ajuste no 0 no 4, voo 1995. Senhor, baixa a travada, mais estamos Juliette. Mike Tango Juliette, vento 060 graus, 02 nós, ajuste 1014, aguarde pista livre, senhor. Prefere a aproximação, aguarde a pista livre, Mike Tango Juliette. Meu Mike Tango Juliette, pista liberada, autorizado pouso, pista no 0, vento 050 graus, 02 nós. E o pouso no 10 com Mike Tango Juliette. Juliette 5808, decolou os 33, chama agora o controle Salvador em 119.8, senhor, bom voo. Voo 897, passa 240.160, high speed. Salvador Webjet 5898, bom dia. Com 897, acena identificação, desça para 2 mil pés, chegada bonf, ajuste no 0 no 4. 2014, chegada bonf, obrigado. Webjet 5808, contato radar, suba 340. 340, 5898, pode ir lá, 08. Pode voar direto, Eval? Autorizado. Estabilizou no 804. 804, torre 198, decimal 95. 198, 95, 04. Salvador, é o gol no 715, livrou 240 para o 180 na Flor de Alagoinha. Gol no 715, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Para 4.000, com 1.0 no 4, o voo no 7 no 5, chegada bom. Melo? Romeu Mike Tango Juliette no solo 35, libere a pista próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa Kilo até o pátio 3 nesta frequência, Mike Tango Juliette. Na direita, Alfa Kilo, pátio 3, morrendo sua frequência, Mike Tango Juliette. 1804, cheque trem. 1804, passou externo, trem baixo, checado. 1804, pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 3 nós, agora 040 graus, ajuste 1014. Vive pouso no 804. 2 do Alfa do Golf, pronto para ingresso à parte principal. Golf, livre ingresso até o portão 1, mantendo escudo constante, aporte ao término, Golf. Afirmativa, até o 1, obrigado. Controle, o Gol 1995, solicitam 360, perda de altitude, perda de velocidade? Pela direita. Curva direita, atualizado 360, Gol 1995. Torre Salvador, bom dia novamente, T3201, confirme a autorização e na frequência. Afirma, senhor. Só um minuto para a cópia. Aguarda, 301. Boa, Pino e... Pino não, o Apito, não é isso? Autorizado a Pino. Ah, está autorizado a Pino, obrigado. E vai voar Pino, chamando 1260-2888, obrigado. Agora... Tan 3201, pronto para cópia. Cópia, Tan 3201. Tan 3201, autorizada para Serra Brava, Charlie Foxtrot. Nível de voo 360, e é para Zulu 16. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge. Controle 119, decimal 8. Aciona 5102, Tan 3201. Autorizado com 15.360, saída da El até Leda, curva à direita após a colagem da décima. Então direto Bridge, Upper Zulu 16 até Morgan. Controle 119, direção 8, aciona 5.102, transponder, TAN 3201. Procedimento correto, TAN 3201, portão 8, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Chamará nessa o pushback acionamento, 3201. O 1804, autorizado Alfa Juliette, portão 10. Juliette até 10, Gol 1804. Saudoso, o Alfa do Lugol, finalizado o reboque para o 21. Muito obrigado, tenha um bom dia, senhor. Copiado, Golfo, obrigado, bom dia. estabilizado no curso localizador, o gol 995. 995, chame a torre 1-1-8-95. 895, gol 995. Salvador, muito bom dia, gol 1995. Bom dia, gol 995, tráfego avistado, ajuste no 0-4, continua aproximação, reporte externo, tem embate travado para autorização de pouso, gol 995. 995. Pono 995, pouso autorizado, pista no zero, vento de 330 graus com 02 nós, ajuste 1014. Ciência livre, pouso no zero, 1014, ajuste, gol 995. Gol 1795, desça para 2000 pés, reduza para 220. 2000 pés, reduzindo 720. Gol 1795. Gol 897, autorizado e elétrico. 897, autorizado e elétrico. Salvador approach the final go on 605, section level 250. 1605, qualquer identity, at 2000 feet, candidate 1014. I then 2000 feet, 2014, go on 605. Uno 995 no solo aos 46, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette até o portal 612 nesta frequência, gol no 995. Alfa e Juliette, 612 nessa frequência, no 995, libera a direita. 1897. 897, torre 1895. Obrigado, bom dia. Luna 715, autorizado DDS, Luna para 170. Intensidade 2. Autorizado ILS, reduza para 170. Autorizado ILS, reduzindo o voo no 715. Pouso na 10, baixo checado, valeu. Para puxa estacionamento, está 3201, posição 8. Portão 8 aprovado, senhor. Chame táxi 3201. Livre puxa estacionamento, chame para o táxi 3201. No 715 localizador, chame a torre, frequência 1-1-8-9-5. 18? 95. 18-95. Ocupador é o 607 da Gol com a hotel. 607 da Gol, controle. Desça para 8000, ajuste 104, chegada é bom. 8.014 na ponte, 607. Aguardado, 705. Salvador, muito bom dia, o 73197, informação ativa, hotel, no gate 07. Copia Guarulhos, nível de voo 340. Este Guarulhos 340, portão 7, chame pronto para o posto de estacionamento, aguardando 43171, copia aproximadamente 3 minutos, ok? Ótimo, aguarda a copia, pode estar pronto para o posto de estacionamento, 3171. Gol 1897 no solo 51, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa. Chame para ingresso, taxiway Juliette, nesta frequência, gol 1897. Tá ok, vai livrar a próxima direita via Alfa antes da Juliette. Reportarei o gol 1897. Para o táxi, está 3201, com 136 a bordo, alterna Guarulhos, autonomia 3h25. Copiado, senhora, aguarde para esse táxi. Guarda 301. Trentin. Bom dia. Buenas. Uno 7, Uno 5, cheque trem, pouso autorizado, pistão 0, vento 3, 4, 0 graus com 0, 2 nós. Livre pouso, Uno 7, Uno 5, baixado, checado. Sim, livre. 3201, observe o Bang da Guan ingressando no portão 612, assim que o mesmo estiver parqueado, tem táxi aprovado via Pátio Juliette Alfa, ajuste 1014, chame pronto para decolar de pontos para a pista 0, tá 3201. Após passagem do Gol, táxi via Pátio Juliette Alfa, 1014, tá 3201. No 5, no solo aos 5-3, libere a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado, correção. Após o liberamento da pista, chame solo em 121 decimal 9 no 7 no 5. 19 grade 20. Ou no 897, para ingresso na Juliette, chame solo 129, senhor. 219 para ingressar na Juliette, ou no 897. TAN 3171, pronto para a cópia? Copia para o sigo, TAN 3171. TAN 3171, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 340 via Peruísque 50. Decola da pista no zero com curva à direita. Saída da El até a posição Leda, após Leda, posição Bidev. Controle 119 decimal 8, aciona 5104, TAN 3171. TAN 3171, autorizado com Fama e Guarulhos, nível de voo 340 via Peruísque 50. Decola da pista no zero, primeira curva direita, cidadã é o Leda, após o Leda voa na frente de Bidev para o Estorovia. Pode transformar ao 5104 e controle de saída em 119, responde o 0-3171. Protegimento correto, TAN 3171, para puxo acionamento, a partir de agora chame solo em 1209, senhor. 209, obrigado pela mãe. Alô, gol no 897, aproximando da Juliette. Linhada decolar pistola zero, vento variável com 2 nós, agora 030 graus, ajuste 1-0-1-4. Livre linha decolar, 3201. Call 16-05, clear to the ILS approach. Clear to the left, go 1605. O 1607, via chegada a Bonf, desça para 2000. Via até 2000, 1607. TAN 3171, solicita acionamento na posição. Muito bom dia. 171, confirmando, tá pronto para o pushback? Negativo, inicialmente acionamento na posição 07 para posterior pushback. Livre acionamento na posição, reporte para início do pushback, TAN 3171. Autorizado, reporte para início do pushback, TAN 3171. Antiga viatura infra aero, solo. Decolou 58, chama agora o controle centro 198, senhor, bom voo. 198, bom trabalho. Rodou, bom dia, 3201. 3201 é o controle, contato radar. Vigilância radar. Localizer, volante 605. Volante 605, contact the tower, 11895. 1895, volante 605, that was awesome. Tower, volante 605, 3 miles to other micro. 1605, ahead inside and final turn H1014. Continue approach, reporter and have landing gear done and locked 1605. Continue approach and ground for 1605. Gol 607, livre aliás. Confirme 607? Livre ILS. Ok, livre ILS, 607. Total 9910, voa sobre água, sem restrições para Duna 3000. Sem restrições, Duna 3000, 9910. Street 1014. Before land 1010, go 1605. Desça para 5.000. Para 5.000, 35 no 7. Bom dia, Salvador, WebJet 572.